4062. 805, decolo 57, controle 119, decimal 35, bom voo e bom dia. 3035, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, boa noite, 05. Boa, contato radar vigilância, direto PUCA. Direto PUCA, o gol no 805. No solo 00, direita, prossegue táxi, na minha escuta via Alfa, apoia-se via Kilo, até o pátio 3, posição prevista do pátio 308, Marcinho, fica atento ao balizador. Alfa e Kilo, no pátio 3, posição 08, na sua escuta, 4062. Matheus, agora 62, tenha uma boa noite, bom descanso. Boa noite, 96, reautorizado para 2000 pés, via Mare, reporte localizador, boa noite, 96. 2000, via Mare, vai reportar estabilizado, boa noite, 96. Estabilizando o visual com a pessoa 3891. Gente, 3891, completo LF, torre 118, meia dúzia, boa noite. 186, obrigado, bom trabalho. Ok, obrigado. 805 da Gol, tô centro em 12685. Uma boa noite, bom voo. 12685, Gol no 805. Oi, Salvador, muito boa noite. O TAM 3891 vai passando em Jaceira Baixa do Trabalho. 3891, recurso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, com 05 nós, ajuste de altímetro 10 no 4. Livre, pouso, pistão no zero, 3891. No solo 06, direita para o segue táxi na minha escuta via Alfa, apoio Juliette para o portão 08. Direita Alfa Juliette para o 08, 3891. Salvador, muito bom dia, Gol 1896, estabilizado, Fachado e travado, na sua escuta. Gol 1896, ajuste no 0 no 4, o vento 080 graus com 05 nós, e pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso, Gol 1896. Salvador, Portugal, 024, ready to taxi. Portugal, 024, after the traffic, Airbus 320 Alvitan has parked on the gate number 08. Over taxi by Apron 1, after taxiway India and Alpha, and call me ready for departure on the holding point 110. After the inbound traffic, clear for India and Alpha, call you back ready, Gal 024. Oito nove meia, solo Juno 1, vai liberar a direita, prosseguir táxi, me escuta via Alpha e vai reportar antes da Juliette para ingresso. Via Alpha, reporta antes da Juliette para ingresso, Gol 1896. Controle Salvador, boa noite, tá 3520, ciente da Charlie. 3520, boa noite, assina identificação. Desce na Prodiduna para 2000 com 1-0-4. Reporta localizador, tá? 3520. Prodiduna para 2000, Mili 14, reportar no localizador, 3520. Juliette para ingresso, gol 1896. Segue via Juliette, posição 03, gol 1896. Via Juliette para o 03, gol 1896. Salvador, Portugal, 024, ready. Cleared line up and take off from 10, the wind is 090 degrees, with 05 knots, Portugal 024. Clear line up and take off, runway 10, Portugal 024. Torre Golo 714. Torre Golo 714, para a Juba, copo só um minuto. Aguardando o copo. Poderia confirmar o vento? 70 graus com 5 nós, 0,5 nós. Copiado. Boa, direto do 6258. Na 3014, obrigado. Salvador, boa noite, Air Portugal 024, Air Bottom. Boa noite, Air Portugal 024, Bay Can Tech, direct to Puka Intersection, climbing maintain level 350. Back to Puka, climbing 350, Air Portugal 024, muito obrigado. gente dá informação Charlie, já possui autorização para Mateo. Alvo 4, aguarde foco, número 2. Prepare a subida Puca, transição Caju. Saída Puca, transição Caju. Firmo. Comandado, consenso. Boa noite, 5897. Desse, mantenha 4 mil pés, altímetro 0014, acione identificação, voa direto Duna. 5897. 4 mil, direto Duna, desde a torre. Alvo decimal 35. Ciente copiou nível 230 na Golf 677. Puca, Caju, por esquerda após a polar 5435-1935. Versão 05, chame pronto, pushback, gol no 714. Chama pronto, gol no 714. Alvo 94, está pronto, cópia. Afirmativo. Bono 994, Maceió, nível 350, está autorizado, aerovia Peruísque 58, até Orago, apoio direto Maceió, eclodão no zero com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5443, controle 119, decimal 35. Chame pronto, pushback, acionamento. Passa posicionamento. Estou sem contato com o centro. Patrinha, tente contato na frequência 1288, centro Recife negativo, passe essa disputa. Estabilizou, 3520 ILS 190. Ok, 3520, passando Duna Livre, final ILS, torre 118, decimal 612. 118, 612, obrigado, 3520. Oxa, 6258, desse mantenha 2000, livre ILS, informe estabilizado. Décima 2000, reportará estabilizado, 6258. Controle web 76746, cruzando agora 235. Autorizado até 1170, na sua escuta, aguarda na possibilidade de voz direto do ITAP. Afirma autorizado ITAP, acende identificação, vigilância DS050, objeto 6746. 46050 para ITAP, obrigado. O 5897 é autorizado Duna, confirme. Autorizado Duna, já voando Duna, 5897. Ok. A Portugal 024, passing 140, Kentuck now center at 126, decimal 85, next week. Passing center 126, decimal 85, Rio São Paulo, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, UTAM 3520. 3520, o ajuste no 0 no 4, tá baixado e travado? Baixado e travado, passando em Índia Serra no momento. Sim, 3520, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus com 05 nós. Pouso autorizado na 190, tá 3520. torre Gol no 714, posição 5, pushback acionamento. Tá livre, 714, chame táxi. Vai chamar um táxi, 714.